ó. Filho, hoje eu vi alguém orando por você. Isso. Me pedindo gentilmente pra te socorrer. O seu nome aqui no céu, o Pai já comentou. Com sua resposta o anjo enviou. Permaneça firme para receber. Filho, em altas madrugadas ouvi teu lamento. Teu lamento. Mergulhado em suas lágrimas de sofrimento. Não chegou aqui no céu somente o seu pranto. Também o gemido do Espírito Santo, que inexprimível chora por você. Quem sabe? Filho, eu já decidi que vou te ajudar, porque não suporto ouvir alguém chorar. Lágrimas comovem o meu coração. Como é que é? É chegado o momento de você sorrir. A sua resposta já está aqui. Sinta a vitória agora em suas mãos. Levanta sua mão pro céu e adore aquele que tem poder pra dar vitória. Receba sua vitória em nome de Jesus. Filho, em altas madrugadas ouvi teu lamento. Teu lamento. Mergulhado em suas lágrimas de sofrimento. Não chegou aqui no céu somente o seu pranto. Também o gemido do Espírito Santo, que inexprimível chora por você. Filho, eu já decidi que vou te ajudar, porque não suporto ouvir alguém chorar. Lágrimas comovem o meu coração. É chegado. É chegado. A sua resposta já está aqui. Sinta a vitória agora em suas mãos. É chegado o momento de você sorrir. A sua resposta já está. Sinta a vitória agora em suas mãos. Suas mãos. Glorifica o Senhor!